Você vai ver, eu vou chegar igual Time Mania. Vou chegar plantando pé naquela porra. Cheguei no evento e agora ninguém segura. Cheguei no evento e agora ninguém segura. High Volt tá carregado pra abalar a estrutura. High Volt tá carregado pra abalar a estrutura. O meu som tá forte e o grave é só paulada. Sou Jefinho da caveira, esse é o palio, pai para. Sou Jefinho da caveira, esse é o palio, pai para. Cheguei, me atura. Cheguei, então surta. O meu grave tá bem forte e a concorrência chupa. O meu grave tá bem forte e a concorrência chupa. Cheguei, me atura. Cheguei, então surta. O meu grave bate forte e a concorrência chupa. Você tá tomando mala e agora não tem desculpa. Você tá tomando mala e agora não tem desculpa. Segura, é o Jefinho da caverna, quero ver quem me segura. Jefinho da caverna, Jefinho da caverna, vai rir da sua cara no racha, não tem problema. Jefinho da caverna, Jefinho da caverna, vai rir da sua cara no racha, nós faz a festa. Vai rir da sua cara no racha, nós faz a festa. DJ Pablo, MG, MC Douglas, MG, com o Jefinho Caverna fazendo todo tremer.